Bonjour. Solo 3859 para o táxi com 183 no POB, alternando Guarulhos com 4 horas e meia. Principal, seguindo a recorrência da companhia, após via Indy Alpha, número 2 no ponto de operação 118-95, altímetro 10 no meio, até o Movoi, bom dia, 3859. Pega a bus, pátio 1 no Indy Alpha, torre 1895, obrigado, bom dia, 3859. Controle Salvador, Web 6729. Prossiga. Por gentileza, pode tentar te coordenar com o Centro Recife Guarbos Brinde, 6729? Ok, solicite diretamente ao centro na frequência 1251, alterna 13325. 251, 3325, boa, né, Centro Bernardo? Boa. Mike Fox Serra, controle. Para 3 milhas de coral. O serviço vai dar terminado, mantenha 100, chame Ilhéus, frequência 1201. Solo 0, aguarde autorização, chame a 319. Aguardando na frente do outro, né, 319. Chame a 332, da passagem, os dois aeroportos da TAM, após ingresso via Juliette, prossegue portão 09. Afirmo, senhor, a passagem do segundo Airbus, a gente prossegue o táxi via Pátio para o 09. Exocion M3, o nono está livre, chame táxi. Afirmo, livre por funcionamento, ou acionamento do mundo de cima dela. Taxi Oceania M3 do Nuno, 161 a bordo, 4 horas e galeão, alternativa. Gente, após o ingresso do Airbus da companhia no portão 9, o senhor prossegue via pátio Indy Alpha, considera 21895, altímetro 1096, então bom voo e bom dia, Oceania M3 do Nuno. Ativa após o ingresso do colega, estamos autorizados, Oceania M3 do Nuno, obrigado, tchau. Procede via Alfa, Juliette 05. Alfa Juliette, estou posição número 1. Poderia confirmar para o voo 982 a posição 1? Posição 0, empate 1. Empate 1, posição 05. 0. 250, passando 1, complete final ILS, chama 2, 1295. 1295, comedor checado. Vista de passagem, aeronave Gol, chama só o 119, pode chamar agora. Direito, 219, 329. Comedor, Oceania 6250, bom dia. 6250, continua a aproximação, vai dando autorização de pouso. Ah, 64, comedor checado. 9 da passagem ao Gol, prossegue em frente, via Kilo, pátio 3. No pátio 3, fica atento ao sinalizador. Ciente, via Kilo, pátio 3, 3259. O 0, Ocean Air 6319. Solo está na 3259, então parece que está seguindo o pátio 3 aqui. Passar um tempo no pátio de cargas e passar um tempo parado para verificação. Depois fazer aqui. O 3259 solicita manter a taxi 6 só para fazer um procedimento antes de ingressar na posição de parada. Pode manter a posição agora. Ok, obrigado. Alô, Tchara, que você mantém, me escuta agora da Costa. Pouso, vento 140 graus, 109, pista 10. Livre pouso na 10, 6250. V3, 11, decola 59, controle 20, decimal 8. Ah, decola 59, 208, agora obrigado, Oxi, né, V3, 11. Controle de Salvador, aquele momento, bom dia, show, Oxi, né, V3, 11, decola 59. 3-1-1, bom dia, cruzado. Então, nível 3-0 na saída da EL. 3-0 para ser a saída, o Ocean Air 3 ou não? Depois a gente vai na prova de Leta, Washington M3-9 já. Autorizado, Valeta, M3-9. Obrigado, M3-9. Passa nível 160, chama o centro em 1251, na alternal 3325. 6250, solo 01, livra à direita, chama 129, solo. Ao livrar para a direita, solo 121, decimal 9, obrigado. Chama Recife, 1251, na alternal 3325. Romeu Procópio, Romeu Tchelo, que Deus. Gente. Salvador, Xanear, 6250, bom dia. É, 250, bom dia, prossegue via Alfa, me chamando de Juliette. Via Alfa, 87, da 250. Patambu, meu Charlie X-Ray, confirme parte pista aqui da cola. Está autorizado para a textura de freita 085 ao nível, decola da 97 no axé, após decolagem curva à direita, acena código 5034-120, decimal 8 é a frequência do controle. Tracionamento TAC 118.95, altímetro marca 1016, bom voo. O 6250, ingresso Juliette pro 2. Ingresso na TAC 6 Juliette, confirme, posição 12 ou 02? 02. 02, ótimo, obrigado, 6250. Afirmativo, permanece a autorização anterior, segue em frente em Via Alfa. Quando no ponto de espera, 118.95, altímetro 1016. prossiga. Confirme a rota. Violeta Brick. Direto da presente, aguarde a ascensão 085. Controle Salvador, bom dia, TAM 3859. Giro ciente, o ajuste no 06, temperatura de 27, chame, informe o término. Solo Salvador, bom dia, GOM 1983. GOM 1983 para Guarulhos, mantemos que está agora a Copa 28. Aguardo. 3198. Devido à redução de velocidade em rota, pode manter 250 nós a fim de perder altitude? Quinta livre, a velocidade é critério. Afirmativo, obrigado. Aqui o centro recebe mandou a gente retroceder. Obrigado. Controle Salvador, está 3859. Desvio Pro 240, então formações. Passando Juliette, chamou Juliette, mantendo escuta vai dar Copper. Copy Pat, que se encontra em pista que decola. Bem, prossegue terceira de frente. Ok, eu não tenho seu código transponder, vou confirmar com o centro aqui, mas tem escuta lá, pessoal. Romeu Juliette, Romeu, prosseguir. A critério do comandante. Solo Salvador, bom dia, vou 1397. Autorização para São Paulo com Bueno. 1397, prepara a Daelle da Brit, mantenha a minha escuta guarda-costas. Daelle da Brit, na